andrecidesmoral.com.br. Denilson Rocha, repertório novo, sucesso, gente! Sempre que sofre outro tempo, um tá de boa, outro quer briga e sai da frente. Eu quis estar presente, ela sempre ausente. Não tem amor que aguente. Se for pra voltar de novo, não tem morno. Ou a gente congela e pega fogo. Deixa o gelo pra outro dia. Prefiro ser o calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não tem. Sucesso, gente!